好，我娘接口位。 All things X-ray, prossiga. Solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Fokker 3. Copiado, All things X-ray. Aguarde só um minuto para início. Gente, obrigado. Alfianc X-Ray, o senhor confirme a posição do pátio 3 que você se encontra? Alfianc X-Ray, qual é a posição do pátio 3 que você se encontra? Posição 6. Posição meia dúzia, gente. Está autorizado o pushback, ok? Autorizo só o pushback, aguarde para início do reboque. Eu tenho um Avianca no 5 iniciando o pushback. O Avianca vai ingressar no pátio 3. O senhor também, só o pushback, aguarde para início do reboque, Alfa Yankee X-Ray. Gente, obrigado. Alpha Yankee X-Ray, o Airbus da Avianca está iniciando agora o táxi. Assim que iniciar, o senhor tem autorizado o reboque até o portão 03, mantendo escuta constante, já pode ir até o terminal Alpha Yankee X-Ray. Alpha Yankee X-Ray, gente, muito obrigado.